Estamos chegando com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil pela Rede Atlântida. São 6 da tarde e o Pretinho das 6 da tarde é patrocinado pela Sicredi. Gente que coopera, cresce. Telefonia Big e da Miller. A moda está nas ruas e os queridos do Pretinho já estão aqui com 38 graus neste momento. É o que nos informa o termômetro da Atlântida. E aí, KG, beleza? E aí, beleza? Beleza, sensacional. Fala aí, Marcos Nerd Piangers, tudo bem? Não sou nerd, né? É nerd, sim. Especialista em bolsa de valores, economia e também moda agora. Moda. Incrível, por incrível que pareça, dando aulas de moda pra Harry Potter. Que veio sensacional, sensacional. E o outro nerdzinho da mesa, Harry Potter, tudo bem, Potterzinho? Não sou nerd, como especialista em coisas que eu não posso falar nesse horário. Aqui. Relacionamentos e economia. Cara, onde é que tu cortou esse cabelo, cara? Onde é que tu cortou, cara? Me dá um soco na cara do KG. Pode ficar à vontade. Enquanto isso, eu anuncio o KG. Vai jogar. Tentou nos jogar contra uma amizade, porque ele mentiu que nós não contratamos ele. Segura a fila. Vamos organizar isso aqui. Vamos organizar isso aqui. Todo mundo pode dar. O meu soco pode ser mão aberta, assim, na orelha. Pega a senha ali com o Fetter. Não, só pode soco. Olha só, deixa eu falar. Qualquer tipo de agressão ao KG será tolerada. Será bem-vinda. Use a criatividade. Ai, coisa boa. Eu tô brincando, Cassiano, não vou deixar. Pote de... E aí, Maurício Amaral, beleza? Quero dar um coice. Eu quero dar! É que o KG hoje fez o seguinte, vou rapidamente antes de anunciar o Davi. Não, vamos anunciar... Davi de Coimbra! Davi de Coimbra! Davi de Coimbra! Davizinho. O que o KG fez? O KG hoje fez o seguinte, nós estávamos comentando que amanhã é o aniversário do Porã e que na semana passada o Marcos Piangers mandou um torpedo para todos nós. Hoje é aniversário do Porã! Mas por que eu mandei? Ah, não importa por quê, não vem o caso. Mas daí eu sou idiota, pô. Mas tu por é que tu mandou o Marcos? Porque o RH que mandou pra nós é enganou. Tá chamando o RH de idiota, então. Eu estou o chamando. O RH, aquele que libera... O e-mail é idiota. Aquele que libera o nosso salário... Não, aquele que libera a data do aniversário. Aquele que nos contratou. Eu amo o RH. Tá bem, então, acontece que o Piangas nos pediu, né? Nas entrelinhas ele tá pedindo, ó, mandem um beijo de aniversário pro Porão, torpedinho, o cara tá em férias e tal. Mas foi legal. Aí, como não era o aniversário do Porão, todos nós mandamos um abraço e um beijo pro Porão por torpedo, o KG se indignou com a situação. Na verdade foi o lance do Lelê, né? E disse, no meu aniversário ninguém me mandou um torpedo, ninguém me deu um parabéns, ninguém falou comigo no meu aniversário. É verdade. Mas KG, é verdade. O teu aniversário, tu estavas aqui no programa no teu aniversário, dia 27 de agosto? Não foi essa a pergunta, eu não disse que era dia de semana. Disse sim. Na verdade era sábado. Dois socos na cara. Não avisou pra ninguém teu aniversário, cara. E aí tu tá colocando todos nós numa situação muito delicada. Mas foi leviano. Na verdade não precisa se avisar. Aí o Maurício KG foi leviano. Foi ao calendário descobrir que o aniversário do KG era num sábado, onde não tem. Eu vou falar um negócio, quem não faz festa não merece parabéns. Quem não faz festa, quem não dá comida e bebida de graça pros amigos, não merece. Eu fiz pros amigos. Ah, tá certo. Então fez pros amigos. Tá ótimo. Tudo agora está esclarecido. Eu odeio parabéns a você. A música. Parabéns! Não, mas é que fora de contexto não tem graça. Eu não gosto da letra, não gosto da melodia. E o problema é o seguinte: é a música que eu mais ouço durante toda a minha vida. Porque assim, imagina que tem 250 pessoas na redação da Zero Hora. Certo. O ano tem 365 dias. Então, dois terços do ano, alguém tá cantando parabéns a você. Fora os bares em que eu frequento, restaurantes, do banco, aqueles restaurantes que o cara... Condomínio, os amigos, lugar, filhos lugar, dos amigos. Tá ouvindo parabéns a você. Aí tá sentado num bar, aí vem os garçons com um bolinho em inglês. Fake, né? Bolinho fake. Com uma velhinha em cima. E eles gritam, berram, parabéns a você. Não, pra mim o pior é o parabéns Galdério, cara. Parabéns! Parabéns! É demais! Saúde! Olha o catarinense! Parabéns, catarinense! Como foi que você disse até o parabéns, Galdeira? Tem isso de vocês! Eu tô fechado contigo, Marcos Pérez! É absurda, cara! É horrível, impressionante mesmo! Não, não é aqui o bairrismo exacerbado! Que tu colhas sempre, todo dia! Fazer alegria na lavoura da amizade! Sempre já é todo dia! Sempre, vírgula! Todo dia! paz que e alegria. Volta, o que, que é a lavoura da amizade, primeiro lugar? A lavoura da amizade é a vida, Marcos Piangas. Que é somos aqui cara. Pés de amizade, esse programa Marcos é uma Piangas. Coisa que tu não conhece, a amizade entre as pessoas. É, vou fazer um jogo. Conhece sim, tanto que ele convida os amigos dele para amigo segredo na casa dele e não nos convidou. Eu vou fazer o jogo inimigos do Piangas. O que eu não gosto, parabéns, Galderi, é o saúde. Felicidade. Ah, não, mas é por isso aqui que é Galdério. Porto Alegre, todo mundo fala saúde. Não, Porto Alegre não é Galdério. Porto Alegre é uma cidade que não tem. O Rio Grande do Sul não é Porto Alegre. Mas sai daqui, outra, então. O que, que é a lavoura da amizade? O que se colhe? Eu falei a vida, rapaz. O que se colhe na lavoura da amizade? O que se planta? Amiguinhos. Coisas boas. Mulheres, cara. Vegos. Não. Aipim, gaúcha. Aí vocês não têm intimidade com a letra. Se colhe paz e alegria. Torneadas. Paz e alegria na lavoura da amizade. Eu aceito que o Rio Grande do Sul se afaste de tudo, mas agora é o seguinte. Todo mundo fica proibido de fora do Rio Grande do Sul de pegar nossa de pegar gaúcha. Boa! Eu quero ver tudo separar. Eu concordo. Puta proibido, que todos os gaúchos saiam do resto do Brasil e vão morar nessa República Nova. Aí confira. Aí beleza. As gaúchas só vão ficar com os gaúchos. As gaúchas vem comigo! Deixa eu ver se eu tô entendendo o que tá acontecendo aqui. Está havendo aqui uma ruptura na nossa cordial relação, é isso? Não, é que tem muita gaúcha. Isso tá acontecendo, Marcos. Tem muita gaúcha que é vagabunda. Que é isso? Tem muita gaúcha que é vagabunda que dá. É tudo que é lugar, é cara dos outros estados. Catarinense não é vagabunda, nenhuma. Não, cara. Tem uma sim. Não, eu conheci uma. Não, é a. Como é? Aquela? Para! Já tô pensando. Tá, olha só, vou parar agora. Parou, tá? Maurício, dá pra mim aí o meu material, por favor. Quero o meu material. Onde é que tá o material, Maurício? Dá um beijo pra Marieva. Porque se ficar fora do. Cadê meu material? Não tá aqui nada, rapaz. A produção. Deve ser o Cagê, deve ter pego. É, o Cagê roubou teu material. Ah, aqui está. Cagê é aquele que vai apanhar. Cagê, nós vamos te pegar na hora da saída. Cagê, o Leviano. Mas vem com. Nossa, força. O Rio Grande do Sul registrou hoje à tarde, amigos, a maior temperatura do ano. Aí, ó, só no Rio Grande do Sul. Por volta das 4 da tarde, o termômetro marcou 40 graus. Sabe onde? Onde? Em Uruguaiana. Mas é longe, 40 e meio, né? 40,5 graus. Nossa, isso equivale a 40. Morreu alguém lá? Sensação térmica de 43, por aí. É, por aí. É verdade. Em Santa Maria, a temperatura chegou a 38,7. Em Porto Alegre, foi de 35,8. Aqui, mas eu não acredito. No nosso termômetro agora, tem 37, por exemplo. Caraca! Entre amanhã e quinta-feira, é previsto o ápice do calor. Ah, vai aumentar o calor, hein? Vai aumentar. Vai. Na sexta-feira, os termômetros terão um declínio de mais de 15 graus. Como assim? Pode fazer no máximo 22 graus em algumas regiões. Eu ouvi dizer o Cléo Kuhn. Eu ouvi o Cléo Kuhn falando hoje. Que essa temperatura vai cair sim, mas na tarde de sábado, depois da chuva. Sábado vai chover. E aí vai refrescar. A noite de Natal vai ser fria, né, Cléo? A noite de Natal vai nevar, inclusive. A noite de Natal, muito frio e temperaturas amenas. Cléo, tu não quer noite, a menos de quanto, mais ou menos? A menos de 30 é o que tá dizendo aqui. Chegando ao domingo com temperaturas amenas também. Muito obrigado, Cléo. Parabéns pelo jubileu. Muito obrigado, Alexandre. Quantos anos você é? 10 anos. Voltamos daqui a pouco com mais informações. Elefanta arrebenta cerca elétrica e foge de zoológico em Salete, Santa Catarina. Exatamente. Não era elefoa, pô. Aprendi que é elefoa. Pode não, ser é também, elefante. É uma moça dos bichos elefantes. É um elefante com voz fêmea. É um elefante sem tromba. Não, tem tromba. Não tem duas. Tem uma tromba, exato. O animal teria atravessado a cidade e entrado em um rio pra se refrescar, rapaz. Está muito quente. Segundo informações preliminares, o paquiderme teria brigado com outras duas elefantas. Ah, é? É, barraqueira essa elefanta. Só pode ter elefante no meio. Só pode ter um elefante no meio, né? E é o elefante galo, são três elefantes no meio da briga aqui. A polícia militar e a bióloga do zoológico levaram frutas para tentar chamar a atenção do animal e já teriam conseguido acorrentá-lo em uma árvore. Funcionários do Ibama e do zoológico de Pomerode foram chamados para ajudar no resgate. O cara chega do espaço, tá? E aí sabe a língua portuguesa e falam pra ele assim, um elefante. Ele assim, mas o que é um elefante? Não sabe o que é, nunca viu. Aí ele vai no dicionário, vai piorar a situação dele. O que diz aí? mamífero paquiderme da família dos elefantídeos, de tromba prêncil e com os orifícios nasais abertos na extremidade desta. As patas têm 5 dedos reunidos num maciço volumoso e amparados atrás por uma almofada elástica. Por que tu tá lendo isso? É o maior mamífero terrestre atual, chegando a pesar mais de 3 toneladas. Ah, tá, terrestre. Pomerode tem o zoológico mais bonito do Brasil. É dali que fugiu a... E fugiu o elefante de lá. Não, mas só cara... Elefante não existe, é elefanta ou aliá. Mas aliá parece que aliá é indiana, né? O elefante indiano, uma coisa assim. Tu imagina o cara do resgate, tá bem baixado de tarde lá. Ô, Rudinei, tem um elefante pra tu resgatar. Imagina a cena engraçada dos caras passando a corrente na perna do elefante, lá tentando correntar ela. Os elefantes não esquecem. Uma tristeza, na verdade, esse elefante tinha que estar lá no lugar dela, né? Na África, lá no meio do mato, das savanas africanas. Foi vendo aquele passeio dos elefantes? Foi, claro. Lembra que a gente viu um elefante fazendo xixi e cagando? Eu vi, tem as imagens. O Pedro Ernesto ficou muito impressionado. Foi matéria do Patrola. É que sai uma coisa dentro dele, assim, que é uma coisa fenomenal. Sim, sai de ti também. Não sai. Casamento gay faz bem pra saúde. É por isso que eu tenho 2. Mostra o estudo americano. E o motivo é que os cônjuges consultam os mesmos médicos. Olha isso. Maravilhoso. Um estudo notícia publicado ótima. No American Journal of Public Health mostra que nos estados onde o casamento gay é legalizado, os homossexuais vão menos ao médico e os gastos com saúde caem consideravelmente. Maravilhoso, não só tem ginecologista disso. Na jogada. Não. Tem, não só casal, é, só no tem caso de mulheres, sim. Tem pesquisa por causa disso? Ah, deve ser legal, tem, né? Tem pesquisa pra tudo, né, Davi? Chega as duas mulheres... No gineco. Será que ele tem duas camas? Ótimo. Mulheres catarinenses querem homens bem resolvidos. Olha aí. De todo mundo. Personalidade forte. E ricos. E honestos. É o Potter. Estes são alguns dos dados da pesquisa feita pelo site de relacionamento eHarmony. Olha, eu ia ficar impressionado se elas queriam caras mal resolvidos, desonestos e canalhas, pobres. As catarinenses se diferenciam da média brasileira, Piangers, por buscarem parceiros de personalidade forte. Que isso, elas querem ter um companheiro que seja honesto e forte o bastante para fazer a coisa certa. Que espécime de mulher. Essas características não aparecem entre as 10 mais requisitadas na média nacional. As gaúchas garantem, estavam preocupadas com dinheiro. Mais de 120 mil brasileiros foram ouvidos na pesquisa. No sul do Brasil, os homens não querem se relacionar com mulheres arrogantes ou excessivamente vaidosas. Bah, fechadíssimo. Fechadaço, também tô nessa. Eu fui entrevistado. Pra mim tá dentro. Não me adianta nada, mas tô nessa. Não tem problema, não. Isso é pra casar, né? Relacionamento. É, pra ir no motel, relacionamento coisa, é casado, se mexeu ali, o pai de 5 minutos é relacionamento. Isso de as mulheres dos outros estados dizerem que não querem homens de personalidade forte. Elas querem mandar nos caras. Não, é mentira. Elas querem autoridade, entendeu? Elas querem um homem que tenha autoridade. Então vai casar com um brigadiano. Elas querem um capacho. O homem tem que ter autoridade em algum momento na relação. Elas querem debruçar a cabeça no ombro dele. Tu tá louco, mano. O homem é a cabeça da relação. Tá na Bíblia. O homem é a cabeça da relação. Elas querem miar no colo do homem. Elas o quê? Miar. Elas querem miar no colo do homem. Elas querem debruçar. Debruçar a cabeça no ombro dele e ronronar. É isso que elas querem. Elas querem dizer: esse é o meu homem. Não, é isso, Davi, que elas querem dinheiro, Davi. Toda mulher quer dinheiro. Dinheiro! Isso aqui que me passa na cabeça nesse momento. Eu quero ver as mulheres vir aqui falar que não é a verdade, que elas querem um pobre, que nem nós. Mas se a pessoa ama, não, ela não se importa se é pobre ou rico, rapaz. Não existe amor sem dinheiro. Tu acha que a tua mulher não te ama, então, milionário? É isso? Fala pra mim. É a mesma faixa. É que salarial. Se pegar um outro rico, né? E eu não falo a minha vida particular. Sim, mas isso foi uma ironia. Alexandres, presta atenção. Tu é mais velho que eu fico triste tu não saber isso ainda. O que as mulheres gostam mesmo é de dinheiro. A tua mulher tá contigo por dinheiro. Mas, cara, ela bateu na porta errada, então, cara. Quem tem mais dinheiro, tu ou a tua mulher? Não é ser rico. Os dois, nós somos... Os dois estamos um manejo, né, meu? Estamos aí na luta, né, mano? Diferença de 10 reais. Quem tem mais dinheiro, tu ou ela? Ela. Não, tu. Tirando. Ela. Tu. Maurício, quem tem mais dinheiro, tu ou a tua mulher? Eu. KG. Ela. Sério? Eu tô sempre quebrado. Ela. Pô, então tá. E tu? Eu é ela também. Então, pô. E tu, Davi? R$10 a mais pra mim. R$10 a mais. Ai, vou até o fim da pesquisa, não precisa? Vai, claro! Bom, mais de 120 mil brasileiros foram ouvidos na pesquisa. Como eu falei, no Sul, os homens não querem mulheres arrogantes ou excessivamente vaidosas, e todos os brasileiros concordam que a química é um dos fatores mais indispensáveis em um relacionamento e que a mentira é o hábito mais desprezível. Química tem peso 3 no relacionamento. E língua portuguesa também, né? Que uma burra também já não dá. É, mas a mentira tem peso maior. Não, a mentira tem perna curta. Mas é dureza, né? É difícil não mentir, né? É difícil, isso é verdade. A gente não mente pra preservar a vida, né? É como diz o Drauzi, né? Não, pera aí. Uma coisa é mentir, outra coisa é ocultar a verdade. O Darcy, nosso querido Darcy. Aliás, por falar em Darcy, agora neste final de semana, estreia na Atlântida para todo o Rio Grande do Sul, já que Santa Catarina já conhece, As Aventuras do Darcy. Olá! O manezinho demais, mais querido, cara, da ilha, estará conosco também no Rio Grande do Sul em suas aventuras. O Darcy diz que basta que o ser humano seja meia hora do que ele realmente é para acabar com o seu casamento. Ah, é verdade. Ou seja, é um teatro. Sensacional. A vida sensacional. É um teatro. Basta, cara, ninguém... querido, basta ser meia hora do que tu é que tu acaba com o teu casamento. Ninguém resiste a um grampo telefônico. Nem o Papa. Giovanni Grisotti me disse isso. Ah, mas pra ter, pro cara fazer um grampo telefônico, forte, o cara, hein, tem que ter influências. Tem que ter influência, cara. Tudo que é poste aí tem. Ah, para! Claro! Tu contrata um desses detetives aí, cara. Olho vivo, faro fino. Quanto custa, Davi? Faro fino. Não dá ideia, Davi. Dá ideia, mas vai derrubar fácil, um monte de castelinho aí. Se um cara tiver grampando meus telefones, ele vai se divertir com as conversas. Vai se divertir. Vai ser um bom emprego. Fica a dica aí, né, pessoal? 99. Que isso? Já falei. Eu caio na piscina, mas eu pego pelo braço. Telefone desbloqueado. Vamos fazer uma roleta russa? Vamos fazer uma roleta russa? Vamos fazer uma roleta russa? Não, vai. Todo mundo dá o telefone do Lipe. Todo mundo. Bom, não tem mais nada pra falar, né? Tem. Vou mandar um beijo pra doutora Lisa, nossa pediatra. Querida doutora Lisa. Tu é pediatra? Salvou minha vida já. Tá brincando? Pô, doutora Lisa, hein? Eu peguei o... Esperava mais de ti. A gripe A. Peguei a gripe, ela salvou minha vida, hein? Se alguém tem alguma coisa contra eu estar vivo hoje, ela. Culpa a doutora Lisa. Amanhã aparece a doutora Lisa com formiga na boca. Ela manda feliz... Tô brincando. Feliz com S, Natal pra todos os pretinhos. Ah, mas vai, maravilha. Eu e que vocês são o máximo. Que isso. É, fico feliz de ter vocês na minha lavoura de pacientes. Lavoura da amizade. Legal, é isso aí. Beijo, doutora Lisa. Muito legal. Pô, e um beijo a todos os camaradas ouvintes que nos abordam na rua e vêm dizer, pô, a gente escuta vocês. Nem todos. Tirando os caras com sovaco. Não, porque tem os caras com sovaco que te abraçam. Todo mundo tem sovaco. Todo mundo tem sovaco. Tem cheiro ruim no sovaco. O cara abraça por cima. Depois toma banho e passou. Eu fico com o ombro fedendo, pô. Ah, o cara é fedorento. É alto. Imagina eu que sou baixinho. Sempre o cara abraça e engata certinho o sovaco dele no meu ombro. O ombro fica sovaquento. Calma, minha camiseta nunca tem asa na parte de baixo. Porque eu sou curioso. Passei pela parte de cima. Desagradável. E como tem gente com asa. Não, e outra coisa eu vou dizer. Você que vem tirar foto com o celular, tá? O seu celular vagabundo, de menos de 2 megapixels, não vou mais tirar foto com você. Que isso, Marcos? Não vou mais tirar foto, cara. Que isso, cara? Que antipático. Demora 3 horas. Os caras, não, agora vem aqui pra debaixo do poste aqui que tem mais luz. Vai tomar banho. Que antipático, cara. Eu tô andando aqui na rua, o cara vem tirar foto com um negócio, me pede pra ali debaixo do poste, pô. Só com Android, de Android pra cima. Compra um celular bom e eu tiro uma foto. Não vem com 2 megapixels tirar foto de mim. Ô, Amaral, e aí quem tem Android já pode ouvir Atlântia pelo aplicativo, né, Amaral? Boa! Foi lançado hoje o novo aplicativo. O novo! Para celulares inteligentes com sistema operacional Android. Davi Coimbra já tem o seu instalado nos seus Androids. É, o Maurício botou a Atlântida no meu e não sei mais como tirar. Baixe o novo aplicativo no Android. Por que tirar? Eu quero desligar e não desliga. É que ele não sabe desligar. Desligar. Desligar. É tirar, não. Ele não sabe dar o stop. Aperta no quadradinho. Quadradinho igual stop. Android Market e baixa o novo aplicativo da Atlântida pra Android. Muito bom. Que massa. Muito bem. Tá no ar. Então, cada vez mais gente pode acessar, pode ouvir a Atlântida por aplicativo no seu smartphone. iPhone, Android, Windows Phone e vem aí os demais aplicativos. Em breve, todos em desenvolvimento. É demais. Que sensacional. Que outro mundo. Quem tá longe usufrui disso de uma maneira espetacular. É bom, né? Passou por isso agora há pouco, quem tá perto também. Pretinho e escutava a Rádio Gaúcha, os jogos do Colorado. Andando por San Francisco. Qualquer lugar, só ter uma rede boa. Muito bom. 6:20, KG! Flatos do dia! Saúde! Diego Souza é expulso de quadra de escola de samba. Não, mamadinho, aí, mamadinho. Ele, ele tava tocando mal, ele não era? Não, ele tava bêbado, incomodando todo mundo. Cara, mas todo mundo tá bêbado numa quadra de samba. Não tem um sóbrio numa quadra de samba. Porã. Porã. Pra tu ser expulso de uma quadra de samba. Tu tem que incomodar muito. Tem que incomodar muito. Eu pensei que ele estivesse tocando na bateria e foi expulso porque tava tocando muito mal. Tem muitas coisas já incomodando numa quadra de samba. O próprio samba. 8h16, César Cielo embarca em aeroporto carioca. César Cinelo. César Cinelo. Cinelo. Cielo? César Cinelo. Cielo. É drogado, não? Ele ia nadando. Isso. Drogado? Ele que drogado? Nadando, usou drogas. Usou drogas. Não é usou. Esse, é outro. Não, é esse aí que usou drogas. É o Phelps. Não, é o Michael Phelps, cara. Mas esse também usou. Não usou, rapaz. Usou pra ganhar uma Olimpíada. Tu tá aí louco? Aí depois disseram, não, ele não usou, não sei o que, tá absolvido, mas usou. Usou. 10h56, Glenda Kloflovski vai à praia com o namorado. Era gordinha. Glenda Kloflovski. A Glenda deu uma melhorada boa. Era gordinha. Eu gosto. A melhorada que a Glenda deu foi a melhorada que o Piangers deu. O que, que ela faz agora? Não, Globo? Tem que dar os verbos pra algum diretor da Globo que diz pra ela: você tá muito gordinha. Você tá muito gordinha. Você quer fazer sucesso, tem que emagrecer um pouco. Emagreceu. Ah, capaz, cara. Falaram a Glenda era atleta, cara. Nunca pode ter sido gordinha. Não, o branco também era atleta. O Sócrates era. Peraí, ela era atleta. 12h25. Marcelo Serrado curte praia no Rio ao lado da noiva. Ao lado da noiva. O legal do Marcelo Serrado é que metade dele pode ir no mar e o outro ficar pegando sol. Serrado. 14h35. Seu Jorge circula no Rio com amiga. Quem? Olha o cabeleireiro. Seu Jorge. A doida passou! Ah, é demais esse quando som, cara, né, cara? Primeiro lugar do iTunes Brasil. É mesmo? Tem uma pra churrasco, tá tocando na programação da Atlântida. Um cara nunca circula com uma mulher que ele não tá pegando. Entenderam? Até não, pessoal, pessoal. Isso, cara. Não, atenção, não fala isso, pessoal. Não fala isso, vou te falar por quê. Porque olha bem pra mim. Porque tu circula com a minha mulher. Entendeu? Eu vou te explicar bem calmamente. Entendeu? Eu vou te explicar, tu não entendeu. Vou te explicar bem calmamente que tu não tá entendendo. Eu tô bem tranquilo, mas eu vou te explicar. Eu vou te explicar. Olha só, deixa eu te falar. Deixa eu explicar antes. Sábado, tu tá. Domingo, tu tava te saracoteando com a minha mulher de moto. Opa! A minha mulher tava na tua garupa de moto. É verdade. Quando eu olhei lá de cima e vi a minha mulher chegando de moto contigo, eu pensei: o que que eu faço? Espero ela subir, desço e cago ele a pau? Ou jogo um vaso aqui de cima, correndo o risco de pegar na minha mulher? O que não é uma ideia. Joga o vaso! Joga o vaso! Aqui, olha só. Nós estávamos juntos, eu e a Rodaica, pra fazer uma coisa muito legal. Sim, chamada pedágio do brinquedo. Eu tô brincando. É, tu sabe, cara. É melhor. Mas assim, ó, o circular que eu digo é o seguinte: o cara tem um monte de amiga, só que o cara não circula com a amiga. Não caminha um ao lado do outro. Tá, mas peraí, O seu Jorge tava circulando. O pedágio do brinquedo também tem uma conotação, né? Não, vamos fazer o pedágio do brinquedo. Tava lá. Aliás, lotaram umas 7, 8 vans de brinquedo. Mais de 10 vans. Acontecia uma coisa muito espetacular. As criancinhas chegavam ali e aí a gente falava assim... Foi domingo no Parcão em Porto Alegre. É, aí a gente falava assim, tá, agora se despede do presente, do brinquedo, né? Que é um brinquedo que ela brincava antes, né? É meio Toy Story 3, assim, sabe? E aí uma guriazinha pegou uma bonequinha, olhou pra ela, ela chamava de Joãozinho. Oh. E ela olhou pra... Ai, eu vou chorar! Pro bonequinho, que era um ursinho, assim, olhou pro Joãozinho. E aí eu falei assim, tá, se despede, Joãozinho. Meu Deus! E ela pegou, olhou o Joãozinho, olhou no olho do Joãozinho e falou assim... Olhou no olho do Joãozinho e falou assim... Tchau, Joãozinho. Que você faça uma outra criança muito feliz. Foi espetacular. Uma das coisas mais lindas que eu vi na vida. Eu chorei na hora que eu vi aquilo. A gente deu um abração, deu um upa assim no... Fez um trabalhinho lá também pro Theo liberar a bicicletinha antiga dele, né? No pedágio do brinquedo. Demoramos uns 5 minutos a convencê-lo, mas daí convencemos e ele mesmo foi lá entregar. Olha só o que deve ser pra uma criança, cara, entregar a ex-bicicletinha que ele andava até o ano passado. Assim, ó, toma meu bicicletinho aí. Então, uma outra criança chorando. Vai ser feliz com a minha bicicletinha. 16h23, mas Sérgio desculpa, KG, mas isso é legal. A gente tem que plantar isso nas crianças, o desapego pelo material. Bonito. Exatamente. Eu fiz o pedaço do brinquedo. Tem um contador de pepino. Não, não precisa mais nada. Eu fiz o pedágio do brinquedo aí, tá piada. Obrigado. Fósforo. Dava um fósforo pra criança. Obrigado, Almir. Um sanduíche mordido. Revolver. Obrigado, Almir. Sanduíche mordido, sem elas olharem. Almir, olha só, tá, agora é os fatos do dia. Esse é meu brinquedo. Obrigado, Almir. Valeu. Mas continuando, Cajezinho. 16h23, Sérgio Malandro curte dia de sol no Rio de Janeiro. Ah, que cara chato, cara. Quem? É, legal é tu. Sérgio Malandro, cara. Sérgio Malandro é o cara mais chato do mundo. Se Sérgio Malandro tivesse no Pretinho, ia ser um sucesso. Nossa, sem dúvida. Completo, contrata ele, meu. Sem dúvida. 13 minutos. Tiro 2 e boto ele. 13 minutinhos. 8 e 7, galera. 13 minutinhos atrás. 13. Não mais do que isso, Peter. 13. 13. Era 18 e 13. 13. Fernanda Souza almoça com o Tiaguinho no Rio. Estão brincando comigo, cara. Aí se olha. É janta isso aí, pô. Não, estão brincando comigo. Os caras foram na praia. Às 6 da tarde almoçar. Mas o cara é cantor de banda de pagode. Tô brincando, não. Vou sair da tarde, vai na praia. O cara chega pro pai e pergunta: pai, quanto custa o casamento? Não sei, ainda tô pagando, meu filho. E aí o marido fala assim: olha, se não fosse pelo meu dinheiro, nós não teríamos nada. E a mulher responde: olha, se não fosse pelo teu dinheiro, você não me teria. Sinceridade. E a loira pra amiga. Ai, eu tornei o meu marido milionário. Ah, é? O que você fez? Não, porque antes do divórcio ele era bilionário. E pra terminar. O casamento é uma criação do céu. Relâmpago e trovão também. Tá errado. O relâmpago, ele nasce no chão. Pronto, mas bem, se não tivesse sobe, o céu, não teria. Sobe. Não, eu aceito pela poesia. Não, mas... cara, não pode. Cara. Raio sobe. Não pode. Raio sobe. Raio sobe. Lamento, mas ele sobe. Sobe, não é spam. Não dá, cara. Sobe. Não dá, Maurício, cara. Raio sobe. Maurício, Davi Coimbra, eu sou nem eu, nem o Potter. Maurício não é nem argumentação racional, é uma argumentação emocional. Não, é uma desilusão. Não. É uma desilusão. Não. Não quero ouvir. Fala, Davizinho, fala. E-mail para o Davi Leira, que escreveu aqui: o Johnny, tenho 21 anos, o Johnny, e moro em Araranguá, Santa Catarina. Onde que ele conhece? Araranguá. Bebeu, Davi? Ou como diria o doutor Jair Bauer, diria Agaganguá é tetega do Adelor Lessa. Adelor Lessa, meu amigo lá de Santa Catarina. Grande Adelor Lessa, grande Adelor, na verdade, jornalista, não é? Há mais ou menos 6 meses atrás, o Johnny conheceu em uma festa que ele foi uma loira, olhos cor de mel. Ai. E um corpo escultural. Com curvas capazes de fazer qualquer magrão sair fora da estrada. Olha! É porque lá Araranguá é perto da BR, né? Por isso que tá. Aí sai fora da estrada. Sai fora da estrada. É isso aí. Apesar de ela ser mais velha do que eu, 25 anos, ela tinha, e ele tem 21, não me intimidei. Cheguei nela e ficamos ali na festa. Ele tem 21, ela 25. Ah, tá. Pensei que fosse 26 a mais. Cheguei nela e ficamos ali na festa. Depois fomos até o estacionamento no carro dela. Durante o ato, dentro do carro, eles estavam namorando. Tá, e aí ela selvagemente. Selvagemente não existe, né? Selvagemente rasgou a minha camiseta e me arranhou as costas. A mulher. Furiosa. Depois que terminamos, vi que ela tinha em cima do painel do carro uma aliança de casamento. É a popular uva. Filha do... É a popular uva. A que tira a aliança é uva. Perguntei a ela o que significava aquilo. E ela me confessou que era casada. E que eu era um cara de sorte. Mas é verdade. Você é um cara de sorte, garoto. O cara tem um cara de sorte. Logo depois... Pensa nele, Cagê. Ela me levou em casa, olha só, para que eu trocasse de camisa e depois fomos para seu apartamento passar o resto da noite. Não, eu sou corporativo, cara. Quando ela me convidou, perguntei sobre seu marido e ela me respondeu que ele estava no Rio. Calma aí. Tem um cara agora ouvindo o programa que mora em Araranguá, tem uma mulher de 25 anos casada. Não, ele estava no Rio. Ele estava no Rio. Que mora em Araranguá, estava no Rio. E caiu a casa. É você, magrão. Atenção, pessoal, tem mais. Sabe qual é a minha pergunta, a minha dúvida? Por que a pessoa manda um e-mail dizendo isso, né? Não, mas ele continua aqui. Por que ele está fazendo isso? Ele está pedindo ajuda. Ele não sabe o que fazer. Precisa de ajuda. Termino e meio diz assim: até hoje, quando ele viaja, ela me liga e eu vou. Mas é uma vagabunda. E aí ele diz o seguinte: olha o que ele diz, o Johnny. Sinto um peso na consciência. O que vocês acham que devo fazer, peso Davi? Peso na consciência. Ora, Johnny. Johnny. Não pega avião, senão não vai subir. Né? Continua pegando a casada que rasga camisas e arranha as costas. Que isso, Davi. Vai dar assassinato. Pensa no teu amigo, Davi. E ela é uma casada que rasga camisas tá na e arranha dele, as costas. Davi, mas tu também é casado, Davi. Pô, você é minha mulher, anda rasgando camisa. O que eu vou fazer? Se você tem uma mulher que rasga camisa e arranha as costas, saiba, essa mulher não é sua. Não, mas ela pode não arranhar as costas e rasgar a camisa do marido. Esse é o problema. Sim. Essa é a mais mau caráter. Com o marido bom, ela não faz nada, só faz. Claro, com o marido ela faz um ali, o um burocrático. E olha lá. Poucas casadas. Ela carimba o papel. Rasgam as camisas dos maridos, life até porque elas prezam. Claro. Pagam o dinheiro pra elas terem que comprar outra. Tá louco. Isso aí. Olha só. Não vou falar. Até cansou. Meu Deus do céu. Não, fala, Potter, por favor. Não dá pra falar. É muito triste traição. É muito triste. Eu ia falar uma coisa que talvez as pessoas interpretem errado. É triste, mas o Johnny não tem que ficar pensando nisso, não. O Johnny tá na dele, cara. O Johnny vai ser assassinado. Johnny Bigwood, velho. Johnny assassinado. Johnny Be Bad. Cara, quem vai pro Rio é louco, cara. Quem vai pro Rio mata amante, cara. Que isso, cara. É sério, cara. Isso. Parou. É clá clá, é clá clá, é clá clá. Classificador do Pretinho. Tô indo pro Rio semana que vem, rapaz. Estou vendendo minha raridade. Meu primeiro automóvel. Se meu automóvel falasse, diz ele aqui. É um Volkswagen Pointer 1.8 GLI ano 96. Tem direção hidráulica, ar quente e frio. Ar quente é bom hoje, cara. Travas, desembaçador traseiro, 4 portas, enfim, completaço. Tô pedindo a bagatela de 8.500, Almir. Quase, Almir. Oi? Pago 10 pau, ele fica mais feliz. Pô, que legal, Almir. Então manda um e-mail pra ele lá, ó. Vendo Pointer GL... @gmail.com. Não, é o GLE, é GLI, desculpa. Ah, eu queria o GLI. Não, é GLI. Ah, eu quero GLS. Ah, tá. Mas é vendopointergl@gmail.com. Eu tenho um e-mail, pago10pau@gmail.com. Boa, amigo. Pago10pau, só. E mais uma aqui, essa aqui, olha aqui, essa aqui tu vai gostar pra nossa empresa lá que faz filmagens de formatura e casamento e tal. Velório, enterro. Tem uma câmera digital Fujifilm Finepix Real W3 3D. A melhor do mercado, tá novinha, lacrada na caixa. Boa. A câmera é incrível, tem 10 megapixels de alta resolução e um LCD 3D de 3,5 polegadas. Fotos e vídeos HD em 3D, que beleza. Boa. Saída HDMI pra TV e tudo mais. Você encontra fácil no Big por R$2.000. E eu tô vendendo por R$1.200. Quem tem um celular 2 megapixels e quer tirar foto com Piangers, pode comprar essa câmera aí, por R$1.200. Vendo câmera 3D@gmail.com. Certo? Certo. E aí, Almir, vai trabalhar hoje? A 1h30 não veio, né? Ejetor pra carro. Hã? Você que vai bater o carro nesse final de ano. Hã? Temos um ejetor pro seu carro. Pô, que massa. No momento que você vai bater, aperta o botão e ejeta. E como é que tu sabe quando é que tu vai bater? Quando você sente o perigo. Sabe por que tem acidente, tem esse nome? A pessoa que bate, ela sabe que vai bater. Não sabe. Sabe, não. Na hora que vai bater, tu sabe, tu sente. Sim. Ai, meu Deus, tô sentindo. Tu não vê nas novelas, quando os caras vão bater, eles chegam. Eles ficam uma cara louca. Eles cobrem o rosto. Eles ficam uma cara de doido. Só que o nosso ejetor não vai te jogar pra cima, daí tu vai cair, vai se machucando, né? Joga pra baixo, banco ejetor, joga pra baixo. Pra baixo do carro. É o banco injetor. É o banco injetor, a injeção. É diferente daquele do helicóptero, né? O helicóptero vai pra cima, mas esse daí vai pra baixo, vai pro asfalto. Aí o carro passa, bate e tu fica tranquilo no asfalto. Entendeu? Deitadinho. Sim. Fica deitadinho, protege a cabeça. Pode até tirar uma sonequinha. Fecha os olhinhos. Protege a cabeça, fica só esperando, tudo certo. Ele se levanta, tira a poeira e segue teu caminho. E dá a volta por cima. Segue a levanta, exatamente. Sacode a poeira. É o Mickey Ejection Bank. Muito bom. Bank. Show de bola. Sensacional. Também empresta Bank. Dinheiro. Bank. Bank. Ah, bom. É o Mickey Ejection Bank. Tá bom. É meio que uma concorrência pro Sicredi, assim. Não, que o Sicredi é melhor que nós. Claro, sem dúvida. Não tem a menor dúvida. Esse não é o Almir. Show do intervalo. Voltamos em seguida com o Pretinho Básico aqui na Atlântida. Obrigado pela audiência. Estamos de volta pela Rede Atlântida. Todo mundo tá ouvindo o Pretinho Básico e por isso muito obrigado. 18 minutos para 7. Sicredi, gente que coopera, cresce. Telefonia Big da Milera Móveis está nas ruas. E aí, doutor Alcê? Doutor Peter! Casa Perini, especial é o agora. Aprecie com moderação. Apresenta Bola, Bola nas Costas. Onde é que tá o jogo do Barça e do Santos aí, doutor Alcê? Tem gol do Barcelona, doutor Peter. Mas tá quente hoje, hein, doutor? Tá quente hoje. Nesse calor, como sua bunda, né, doutor Alceu? Olha o doutor Alceu. Doutor Alceu saidinho, hein, doutor Alceu? É verdade, como sua mesmo, né, doutor Alceu? Doutor Peter! O Kleber tá indo pro Vasco, doutor Pepe. Quem? O Kleber? Quem? O Kleber. O Kleber do Inter. Kleber do Grêmio, gladiador? Ah, bom. Lateral esquerdo. Vai pro Vasco. Kleber jogou muito tempo no Inter, né? É, o senhor viu a filha do Renato, doutor Pepe? Não vi, doutor Alceu. Foi tudo em top no Brasil que é hoje, porque ele apareceu no Ego com fotos na praia com a filha. Ah. E a filha tá de parabéns. Mas que pernil, doutor Pepe? Eu escrevi no Twitter assim... Que idade tem a filha do Renato Portaluppi? 17 anos. Então tá ótimo de comentário, chega por enquanto. Eu escrevi no Twitter. Não, mas já é importante escrito, porque ele pecou muito, né? É. O Renato pecou. Eu botei assim, ó, escreve certo por linhas curvas. Ah, que bonito, pô. Não é nem tortas. Se eu fosse mulher, eu vomitava. Ela é minha amiga no Facebook. Conversa ali. Se eu fosse mulher, eu chegava bem pertinho de ti e fazia assim, ó. Uma vez já aconteceu isso. O Piguerense comprou um, doutor Pepe! Finalmente! Vendeu 11 e comprou 11, um. Mas não chegou nem perto do Avaí, que já comprou 13. Comprou o Fred! O Fred do Fluminense! O Fred do Juventude, doutor Pepe! Zagueiro! Meu Deus! Mas vai jogar no Piguerense! É verdade! Vamos lá, Afinal Figueira. De contas, estava no Juventude, na Série C, né? Não, Série D. Série C. Ah, e subindo, Pepe. Série D. E subindo. Não, Série C, D. C, rapá! C? Subiu pra C. Nem quem? Subiu pra C Juventude? Porque foi campeão da Copa Lacilguini. Tá na D. Não, meu. Mas voltou pra D, né? Saiu da D, era fora de série. Era fora de série. Juventude jogou a Série D esse ano e não conseguiu subir pra C. Mas aí, por ter sido campeão da Lacilguini, voltou pra Série D. Pra D. Então ele continua na Série D. Pra poder jogar de novo o campeonato. Na D. Era isso, doutor Peter. Tá bom, doutor Alceu. O que tu quer, Potter? Conta uma piada. Piada do Potter! Apoio! Lâmpadas Odete! A cada 6 lâmpadas, grátis um soquete! A diferença entre o pai e a mãe. Qual a diferença entre o pai e a mãe? Mãe, eu vou fazer uma caminhada! E aí, a mãe? Você vai com alguém, filho? Não. Vai caminhar até onde? Fica atento na rua, hein? Cuidado, não vai aceitar doce de ninguém. Não vai demorar que já vou preparar o jantar. Tá levando alguma água? Pegou o celular? Carregou o celular ontem, filho? Cuidado com estranhos, meu filho. Por isso é que dá problema quando são filhos só criados pela mãe. É muita... É hiperproteção. Com o pai. É hiperproteção. Como é que é? Aí o pai... Pai, eu vou fazer uma caminhada. Beleza, filhão, vai lá. Olha isso. Viu? Isso é real. Essa é a vida. Eu conto sempre. É como diz um amigo meu, eu tô pegando tanto nojo de mulher, rapaz. Diz um amigo meu. Não, é que ele é casado pela quinta vez. Ele é casado pela quinta vez. Não, ele é casado pela quinta vez e falou: eu tô pegando tanto nojo de mulher. Não é o Caliga, cara. Faz assim. Caliga é casado, pai de uma filhinha. Beijo pro Caliga. Tá louco, que é isso? Me liga, Caliga. Mas esse meu parceiro aí tem toda a tendência de que um dia ele vai escorregar. Vai. Meu iPad. Tá chegando perto dos 60 já. Quando o cara vai chegando perto dos 60, é por aí que escorrega. Aí ele 60, né? 60. O iPad 2 está no Big. Opa! E com o iPad, olha, você acessa sites, redes sociais. Olha, Maurício, e-mails, assiste vídeos do YouTube, lê livros, revista, ouve Atlântida. É verdade. Acessa arquivos em Word, Excel e PowerPoint. É verdade. Armazena conteúdo e vê tudo numa tela multicolorida e multitouch. Não, com uma definição, um troço impressionante. Sem contar Apple, né, cara? Apple, só resumindo, a marca mais famosa e mais valorizada do mundo, né? Aqui, sem falar do iCloud. iCloud, claro, que é um arquivo eletrônico, um arquivo cibernético. Você já tá lá na Zero Hora e alguém chegou com um desses celulares potentes e tal. Eu brinquei assim, esse celular pega a gente. Aí uma moça vinha passando, olhou e disse assim: o celular não, mas um iPad. Olha aí, o iPad. Que fica a dica. E o iPad no Big tem o menor preço. Maria iPad. Que... Sabe quanto tempo dura uma bateria do iPad? Eu sei. Quanto? 10 horas. 10 horas. Passe no Big, adquira o seu iPad com o menor preço e a melhor condição de pagamento. Agora vou derrubar vocês. Pô, baita presente de Natal, hein, meu? Quanto custa o iPad no Big, Almir? Dois pau. Dez reais. 10 mil reais. Toma, quanto tu acha? Dois pau. Quanto, KG? Ah, 5. Ah. Davi? 5,5. 4 mil. 2,499. 1.900, 1.899. É, dois pau, dois pau. O cara que mais chegou perto foi o Potter. Obrigado. Sabe quanto é o iPad 2 no Big? Tá viajando pra fora. 1.649. Ah, que isso, piada. 1.649 reais. Só aceita dinheiro. Você não é Apple, é banana. E paga em 12 vezes sem juros no Hipercard. Aceita cartão? Corre pro Big e aproveita. 12 vezes sem juros? Tá errado isso aí, Potter. Tem um erro. Que isso, um caminhão de carga roubada, alguma coisa. Eu vou resumir. Estão dando iPad no Big. Estão dando iPad 2 no Big. Porque é o menor preço. Olha o número de série que deve ser de carga roubada. O Big é grande. Aliás, assim, ó, últimos dias pra participar da promoção que vai dar um iPad de presente pro ouvinte da Atlântida. Pra participar, entre no site atlântida.com.br e responda a pergunta: por que você merece ganhar um iPad no Natal da Atlântida? O autor da melhor resposta vai faturar este iPad presentão da Atlântida de Natal. Você tem até às 6 da tarde do dia 22, que é o popular quinta-feira, para participar. O resultado a gente vai liberar aqui no Pretinho no dia 23 de dezembro. iPad de presente para sua audiência. É o dia do amigo secreto do Pretinho, dia 23. É o dia do amigo secreto do Pretinho. Sexta-feira, 1 da tarde, todo mundo vai estar aqui. Muito bem, manda aí, KG. Careca pergunta pro Corcunda. Ô, Corcunda, o que tá levando aí na mochila? Corcunda responde: teu pente, ô filho do mar. Aí o adolescente pergunta pra mãe: mãe, quando eu terei seios tão grandes quanto os seus? Terei o quê? Seios. Ah, minha filha é daqui a alguns anos. Ah, que merda, eu precisava deles pra sábado. A turma do doente... Mais um. Deitado na cama, repete. O doente à beira da morte... Está deitado na cama, em volta dele está o seu médico, seu advogado, sua mulher e todos os seus filhos. Esperando pelo momento. De repente o doente abre os olhos, olha em volta e grita... Assassinos, ladrões, mal agradecidos, sem vergonhas, pilantras! O médico meio confuso: olha, eu acho que ele tá melhorando. Por que tu acha isso, doutor? É que ele reconheceu todo mundo aqui no quarto. Final de ano! Final de ano! Todo mundo estudando, né? Provas de final de ano. É verdade. Aí tem os tipos de estudante. O estudante Jack Bauer resolve tudo em 24 horas. Certo. O estudante Juscelino Kubitschek, 50 livros em 5. Roberto Baggio, na hora da decisão, chuta tudo pro alto e vamos ver o que vai dar. É isso aí. Na trave! O estudante Tiririca, pior do que tá, não fica. O estudante Chico Xavier, abaixa a cabeça. Bota a mãozinha aqui. Bota a mãozinha na testa. Fecha o olho e sai escrevendo. O estudante Silvio Santos, Maoi! Estuda em ritmo! É ritmo de festa! O estudante Serginho Grosman resolve tudo em altas horas. É vida inteligente na madrugada. Boa! O estudante Faustão, ô louco, bicho! Se vira nos 30, bicho! E o estudante Miojo, quando a coisa ferve, resolve tudo em 3 minutinhos. Mandou não sei quem. Veio. Sabe quem? Veio pelo iCloud. O mesmo ninguém que mandou essa frase aqui, ó. Álcool não resolve todos os problemas, mas nem o leite. Leite, às vezes, faz até mal, né? Leite estragado. Leite coalhado, né? O que eu tenho a falar, Davi? É dizer que falando negócio de ano novo aí. Você tá, tá vindo aí. Final de ano! Eu fui ver esses tempos aí, entrei inadvertidamente. Num filme que tá passando aí, Feliz Ano Novo, parece que é o nome, uma coisa assim. Isso. Ano Novo. Noite de Ano Novo. Noite é Novo, é isso aí. É uma comédia romântica idiota. Robert De Niro. Uma galera. São várias histórias das maiores bostas da Cara, eu fiquei exatos 20 minutos dentro do cinema. E saiu? Saiu fora, porque... na boa, esse tipo de filme dá a impressão de que todas as pessoas que moram na Nova York são idiotas. Porque quando na maioria não são todas que são, né? Não, temos 99%. É. Cara, só os indianos. Coisa impressionante, como é que eles conseguem reduzir cara, o ser humano. E agora todo ano tem um filme desse, né? Todo ano. Teve um filme de Natal, dois anos atrás, ele fez um sucesso, daí o Fernando. Mas os primeiros eram legais. Esse aí, ele é especialmente ruim. Vai, especialistas. Eu fui ver esse filme aí que o Davi falou, e aí na hora eu olhei e falei, não, vamos entrar nesse aqui, ó. Pum. Aí fomos ver Os Especialistas com Robert De Niro. E é um baita filme. É, baita. É, Robert De Niro. É, que era, não, tava no horáriozinho que eu tinha, entendeu? É? O Robert De Niro tá lá. A Michelle Pfeiffer. Não, é um baita time, cara. Baita time, é verdade. Schwan. Tem alguém pelada? Hail Berry. Só o Robert De Niro. Tem 20 minutos, cara. Quando eu vi... Davi, que o filme aos 22, queria, todas as mulheres se trancam numa sala e começam a se beijar. 22 minutos de filme. Tá passando aqui no bar. Saiu 20, né? Ficam 10 minutos se beijando, uma cena demais. Tocando uns Marvin Gaye. Music, assim, sabe? E elas ficam se beijando, aí começa Davi. Começa a ficar melhor o filme daí. Roupa, começa... E aí sabe quem chega? O Papai Noel chega pelado. Mas é um novo, Potter. Ah, é? E aí a bola, aquela gira pra baixo. Tá ótimo. Uma muito piada, obrigado. Vai! Piada do Potter! Apoio! Curso de equilibrismo do mestre Milton Teiras. Não, Milton Teiras. E aí o marido chega em casa indignado e diz pra esposa, loira, encontrei aquele bestalóide no segundo andar. Bestalóide. Se gabando de ser o maior garanhão. Sabe o que ele me disse? Que já saiu com todas as mulheres aqui do prédio, menos uma. Bum! E a esposa... Deve ser aquela nojentinha do sexto andar. Mulherzinha antipática. Sempre tem um vizinho ali de olho, né? Todo mundo de olho. Mais uma frase aqui pra pensar, ó. Muitas pessoas ainda estão vivas apenas porque é ilegal matá-las. É verdade. Se tu pudesse matar alguém hoje, Davi, saía do pretinho que matava. Quem é que tu matava? Eu não matava ninguém. E tu, Potter? Não. Se tu pudesse matar alguém aqui, sai do pretinho agora, 19 horas, matava quem? A Ellen Roche. Não é nesse sentido, animal. Não sei, não tô preparado pra responder biblicamente. Isso. Biblicamente. Não pergunta isso pro Pianjas. Pianjas? Não. Pianjas, quem é que tu matava ao sair do pretinho? Uma só pessoa. Faz isso comigo. Tem chance de matar uma pessoa, vai. Faz isso. Não serve só uma? Uma não dá. Uma não resolve. KG, né? Óbvio. KG. Tava o KG, resolvi o problema. Aliás, todo mundo. Nós não esquecemos, KG. Tá certo. Ali no estacionamento das motos ali. Tá, tem que ser fora do prédio. Mais uma frasezinha aqui, então. Ajudar pessoas quando estão em apuros significa que elas vão lembrar de você quando estiverem em apuros de novo. Ah, esse é um roubado. Que bom, né? Tu quer perder um amigo, tu empresta dinheiro pra ele. É verdade. Que é perder o amigo, verdade, peça dinheiro. Por que eu queria até fazer uma pergunta aqui. Por que quando a pessoa vem pedir dinheiro emprestado, e a gente, todo mundo aqui já pediu dinheiro emprestado alguma vez e já emprestou dinheiro alguma vez? Já pedi várias vezes. Por que quando a pessoa vem pedir dinheiro emprestado, ela vem de uma forma? Ah. E depois quando ela não vem devolver o dinheiro que ela pediu emprestado, mas prometeu que devolveria... Ela não vem de nenhuma forma. Ela não vem de forma alguma. Ela some. Perdeu o amigo. Né? Porque fica aquela situação, mas porque tu não cobra, porque tá na consciência do cara, o cara não te paga porque tu é legal, e aí... Aí ele se afasta de ti pra que não fique constrangido. Ele se afasta de ti pra não ficar constrangedor, fica mais constrangedor. E como é bonito o contrário também, esses dias o Paulista, o Luciano Paulista, um grande amigo meu, nos criamos juntos, andando de bicicleta, parceiro. E aí, o que houve com o Paulista? Me pediu dinheiro. Tá, e aí? Me pediu dinheiro, tava apertado. Tá. Me empresta assim, olha, vou te emprestar, é um dinheiro pra pagar passagem. O Paulista era teu irmão. Irmãozão, né? Só não tem o mesmo sangue. Tá. E aí, falou assim, te pago segunda-feira, você tem que ser segunda-feira. Beleza. Segunda-feira me ligou 3 vezes de manhã, olha só, tô indo depositar. Pô, tô demais. Na caixa, depositado, tudo feito, demais. Salvei a vida dele, depois ele salvou a minha. Sensacional. Tranquilíssimo. Aí é bonito, né? Tranquilíssimo. Aí é bonito. Que história sem graça, né? Não, legal. Eu sei que você tem uma coisa mais emocionante. Que nem os dois padres conversando. Não, depois a gente ficou numa conversa, assim, né? Mais quente. Ah, tá. Os dois padres conversando e lamentando a situação da paróquia ruim de negócio, quase falida. É, a situação tá ruim, hein, Padre Batista? Não há casamentos, enterros e outros. E aí diz o Padre Batista. É, se não fosse as minhas fiéis paroquianas me visitarem, nem batizado teria. Posso contar mais uma piada? Piada do Potter! Apoio! Uísque Daruma! Depois de um cansativo dia de trabalho, nada melhor que Daruma! Boa, Amaral! E aí uma garotinha se sentou no colo do Papai Noel no shopping center e Papai Noel perguntou como de costume. Costume. E o que você vai querer de presente de Natal, garotinha? E a menina, com ar de espanto, horrorizada por alguns segundos, respondeu: você não recebeu meu e-mail? Oh. papai.noel@polonorte.com.br. Olha, se você quiser mandar fotos pra gente. Foto do quê, cara? De Papai Noel? Do verão. Mudou o nosso e-mail, né? Foto do verão. Por 20 dias mudou a gente, o e-mail. A gente mudou o e-mail de fotos porque... Agora é Cage. Deu problema. É Cage. Cage de jaula em inglês. Cage. Cage. Cage. Arroba Atlântida. Não ensina mais apanhar. Vai mais apanhar. Vai mais apanhar. Cage, beleza. Você que tá se sentindo enjaulado e quer botar foto pra fora. Bota pra fora. cage@atlantida.com.br. Piada do Potter! Apoio! Celulares Comilco! Nas versões Comilco preto e Comilco rosa! Fica pra amanhã, Potter. Vem aí agora.